Caramba, Cast! Está começando mais um tenebroso e psicótico Caramba, Cast, isso mesmo. Para debater o tema sinistro de hoje. Vocês viram aí? Noites de terror, tema de hoje. Estamos aqui com pessoas ligadas no assunto, isso mesmo. Vamos apresentar essa galera do terror hoje aqui conosco. Por favor, Fede! Olá, gente. Como vocês estão? Ela quebrou o clima de suspense. Obrigada. Mas enfim. E também o Rafa. E aí? Eu não sei fazer uma voz de suspense, mas nesse momento está uma noite gélida. Não, brincadeira. Se fosse um tema sobre palhaços, quem sabe eu me daria melhor, né? Mas realmente tem várias histórias para contar. Mentira, não tem várias histórias para contar. Só alguma sobre o filme Só Chuck. diz oi, Rafa. Não. Tá, Ferdi. Você tá muito saidinha hoje. Você tá muito saidinha hoje, tá? Vai já. Isso. E mais um participante conosco pela segunda vez, por favor, Octa. Olá, todo mundo. Ah, mas para, velho. Cortou o clima da frase aí, tá ligado? Não, é muito engraçado. Vai, não. Olá, todo mundo. Mais uma noite sinistra com filmes aterrorantes. Aterrorante. Que raio de palavra é essa? Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aterrorante. Pra te dar aquele frio na espinha. Isso mesmo, Rafa Octafird e eu aqui para apresentar o programa de hoje, Noites de Terror, isso mesmo. Felizmente o Tuti está muito ocupado essas duas semanas para trás, aí, beleza? E ele não pôde estar conosco novamente, mas calma, acaba que ele... Aliás, o Tuti é um ator, né? Assim como a Ferdi, então quando o Tuti precisa fazer as peças dele e ensaiar, aí ele não pode participar, assim como a Ferdi também, quando ela está trabalhando... É, nas suas peças, ela não pode gravar com a gente. Então é isso aí, e Tuti estará de volta. Exatamente. Bom, vamos aqui então para os nossos comentários. Isso mesmo, galerinha, continue clicando aí na caixinha de comentários aí. Beleza? E tem o seu comente sobre o caramba em questão que você está ouvindo nesse exato momento, beleza? Bom. Primeiro comentário aqui é do Rafael Pedroso Rodrigues, é o cara de carteirinha dos comentários aqui. Ele falou assim, o cara mais foda dos comentários voltou, zoeira. Ele falou, Ferdi, manda um beijo pra mim. Ah, então, um beijo, Rafael Pedroso Rodrigues. Isso. Ele falou também, meu acidente de percurso foi, ele comentando do cast passado, acidentes de percurso, ele falou... Eu tava andando lá tranquilamente na minha vila quando um carro me atropela, mas fraco. E depois eu raspo minha perna no ferro e arranco a pele. E depois meu. De muito depois tempo. De muito tempo cicatrizou. Pois é. Sou azarado mesmo. Sou azarado. Extra. Jingle pro pessoal mandar mensagem. Ele deu uma ideia de jingle aqui pra gente ficar jogando toda vez. Você se irritar com o jingle e a. acabar comentando. Ele falou, vamos ter que ensaiar isso aqui, tá, galera? Ele falou, o Rafa fica falando, comente. Enquanto o Tuti fica falando, lá. Acho que é melhor. Lá. Não? Essa é foda. Isso. Não. Isso lembra bichinhos de pelúcia dançando. Isso, e a Ferdi fica fazendo backing vocal, cantando, Seria um jingle bem engraçado. Vai lá, então já que o Tuti. Seria meio. Já que o Tuti não tá aqui, eu faço lá. O Rafa fica falando comente. E o Octa e a Ferdi fazem um. Vai lá. 3, 2, 1. Então. Comente. Eu me recuso, galera. Um beijo. Tuti, você tá bem? Alguém tá te esgrilando. Tô passando mal. Isso, aí ele falou, quero ver alguém não comentar. Bom, vamos ver agora se os números de comentários irão aumentar. Enfim. A gente vai preparar algo melhor, e aí toda vez que a gente prova, toda vez que a gente for fazer a abertura, assim, quer dizer, a leitura dos recados, aí a gente coloca essa musiquinha pra vocês, tá? Pra vocês ficarem bem felizes. Isso, exato. É, outro comentário aqui do L. Delmiro, ele falou, quando jogava bola também acontecia isso comigo, que é de arrancar o tampão lá do dedão, que a gente comentou no cast passado também. E ele falou, e também consigo pisar em muitas pedras jogando sem chinelo. Isso acontecia demais. Coisa linda. Bom, enfim. E o Rick, fala do Rick aí, pra ele, que o Octa e eu também. Isso. Já aproveitando que os dois estão aqui, né? O Rick falou desse jeito, galera. Quando tem mais Portal Caramba? Aí tocou na ferida, hein, Octa? Vai falar. Não, relaxa. não é nada não. Não, é sério. Nós vamos fazer o Portal Caramba assim, Portal Caramba é toda sexta. Já deixando pra você ir, aviso claro. Toda sexta vai ter um novo Portal Caramba. E eu e o Octa, nós estamos nos preparando pra poder realmente gravar toda sexta, porque é muito difícil a gente ter tema pra toda sexta num vídeo. Então. A gente pede pro povo deixar lá nos comentários, mas ninguém deixa. Ninguém deixa sugestão de tema. Então vocês querem ver alguma coisa engraçada do seu dia a dia, quer que a gente comente e simule lá? Então posta lá, que provavelmente se a ideia for mais do nível carambau, nós iremos postar. Exato. É, e outra coisa também, galera. Comente, beleza? Não esqueça. E galera, não esqueça de usar a hashtag lá no caramba, no Twitter, usa a hashtag do caramba no Twitter, beleza? Não se esqueça. E a galerinha que usa aí, sensacional, continue assim, sei lá, se alguma pessoa clicar, ó, já é um ouvinte a mais do caramba, beleza? Valeu! Vai que você tem o quadro que mostra que vocês tweetaram, né? No site, tá? Aparece no site que vocês tweetaram. Vai que você ganha algum seguidor lá, né? Ninguém nunca sabe. Nunca se sabe isso. Pois é. Tweet coisas legais a respeito do caramba que, né, as pessoas gostam. Isso. Exatamente. Agradecer o Eliseu, que falou aí direto, ele fica falando usando a hashtag. Valeu, Eliseu. A Clara Quintel também usa a hashtag. E o Júlio, Derline Bruno também. Valeu, galera, que usa a hashtag. Tranquilo? Bom, vamos para o nosso debate de hoje, beleza? Sobre. É isso aí, candidata Dilma. Candidata Dilma. Já entrando no clima da brincadeira, não vamos fazer isso. Chega de debates. Também é um filme de terror, né, velho? Sério mesmo, o clima já tá morto. Terror do Brasil, velho. Sério mesmo, eu tava conversando com uma colega minha esses dias. Aí ela tava falando lá do debate lá e ela falou que era quase um filme de terror também, porque tem alguns candidatos ali que já estão mortos. Sem brincadeira. Não fala assim do Plínio, seu maldito, morro. O Plínio, Serra. O Serra é o Sr. Burns, velho. O Serra não morreu, cara. É o Sr. Burns, é diferente. Aliás, vocês viram? Tem um vídeo dele que ele responde as perguntas ao Serra por vídeos. Aí ele fez um vídeo falando que ele morreu. Ficou preocupado com o Sr. Burns, porque que falam que ele é o Sr. Burns, porque não tem ninguém bonito no Simpsons. E ele depois virou e falou que ele sempre alterna com Drauzio Varela, que uma vez o Drauzio vai nas campanhas dele e às vezes ele vai gravar no Fantástico. Vocês não acham que ao invés dele ser presidente, ele devia ter um vlog? Eu acho que ele deveria não se eleger, porque senão ele vai privatizar a minha casa. É verdade. Não, ele não deveria se eleger, de fato, mas ele é tão bom comediante que, poxa vida, ele nem precisa disso, né? Pois é. Isso, legal, quando o caramba quer sair, já vai ver que se vão estar no segundo turno ou não. O legal é isso também. E, engraçado que a gente não poderia deixar de comentar, porque, sei lá, tá tão em lógica esse tema assim que uma hora ou outra a gente teria que comentar. Beleza, mas vamos lá, por favor, Tuti, não, o Tuti não está aqui, que pena, não podemos chamar ele para iniciar o caramba, mas vamos pedir então para, por favor, Rafa, inicie o cast de hoje. Pois é, cara, filmes de terror, né, vamos aí, então entrar nesse clima maravilhoso, de suspense, de emoção, que apenas um filme de terror proporciona a crianças que estão à frente da sua televisão, se cagando, mas estão com vontade. Isso acontecia comigo sempre quando eu era pequeno, né? Eu sempre tinha vontade de assistir o filme Chuck, né? Aqueles filmezinhos da época, né? Exorcista. E a minha mãe falava, meu filho, não assiste, meu filho, senão você não vai conseguir dormir. Não, mãe, eu não irei passar por esse problema. E aí o que acontecia? Eu assistia a porra do filme escondido, e aí depois, finalmente, tinha que ir lá dormir junto com minha mãe. Mas são coisas que só as crianças fazem, né? Hoje eu não tenho mais esse problema. Não tenho. Já falei que não tenho. Tô falando. Mãe, deixa eu dormir com você. Eu nunca tive esse problema de querer dormir com a minha mãe depois de ver um filme de terror. Pô, cara, quando eu era pequeno, eu dormia com a minha mãe mesmo se não tivesse filme de terror, velho. A cama de mãe sempre é a melhor, velho. Você chegava, mãe... Era o que eu ia falar, cara. Eu nunca tive esse problema porque eu sempre dormi e continuo dormindo com a minha mãe, então... É? Normal. É. Aí, tá vendo? Rafa, chega lá, sonhei com um cabrito, mãe. Deixa eu dormir com você. É. Mãe, sonhei com uma amoeba gigante me perseguindo. Deixa eu deitar aqui. Vai pra sua cama, moleque. Você já tem quase 18 anos. Tipo isso. Quando eu era pequeno, eu fiz uma travessura de assistir o Cine Trash do Zé do Caixão. Cara, eu me arrependo até hoje. Sei lá, eu tinha quantos anos? Eu tinha, se não me engano, 6 anos, alguma coisa do tipo. E eu vi filmes. Cara, não, sem sacanagem, os filmes eram sensacionais. Só que, e o legal na época, aquela época a censura pra ver essas séries eram de 21 anos. Nossa. E eu tinha 6 anos. Foi sensacional. Ai, que beleza. Maravilhoso. Marcante na sua isso. Vida. Isso. Tão marcante que eu tenho, sei lá, eu tenho um... Uma freada na corrente até hoje. Não, eu tenho um certo, sei lá, não me aproximo muito de palhaços graças a um dos filmes que passaram lá, que... Que eu, cara, vamos lá. Se eu tivesse a oportunidade de ver o Zé do Caixão uma vez, eu queria perguntar o nome desse filme, que até hoje eu procurei no Google e coisas do tipo. Eu não acho o nome do filme de palhaços lá, que sei lá, que saíam de cápsulas gigantes e atacando o povo no meio da rua. Eu ainda vou achar o nome desse filme. Eu já vi esse filme também. Já? Pô, então compartilha comigo, cara. Depois a gente... Yeah, mãe. Ela me, tipo, um dia depois que eu assisti esse filme, minha mãe me chamou pra ir no circo. Eu falei, vou nada. Vou no circo. Aí de repente, agora é a vez de escolher alguém da plateia. Então, você! Aí aponta o bloco, teu bloco. Sai correndo. Me tira daqui! É o Bozo, mãe, é o Bozo! Coitado da criança. Por isso, esse filme eu não esqueço, cara, e eu ainda vou achar o nome dele ainda pra eu ver de novo, porque foi sensacional. É, outra coisa também, que eu acho muito legal em filme de terror, suspense, ou coisa do tipo, é o sarcasmo. Tipo, as piadas de filme de terror, de suspense, eu na minha opinião, acho muito mais engraçadas do que alguns filmes de comédia, alguns, tá? Nem todos, assim. Tipo, porque elas são mais engraçadas, eles fazem justamente pra te descontrair e depois vem aquela cena de suspense ou terror sensacional. Que é sempre quase a mesma. Mas não, assim. Tem os filmes que são mal feitos, às vezes. Aí realmente fica tão mal feito que fica engraçado, isso, né? É, mas tem alguns filmes que não tem como. Tipo, O Exorcista. Não tem como você dar risada num filme desse, cara. É clássico, né? Do filme de filmes de terror. Que é o Exorcista, cara. É realmente uma coisa assim. É assustadora pra caramba o filme, principalmente na época que eu vi, era menor. E eu não gosto muito de pessoas possuídas, então por isso que eu senti medo. E uma coisa assim que. O que deixa o filme mais assustador, que eu tenho certeza que vocês vão concordar, é quando fala bem assim, ó. Essa obra é baseada em fatos reais. Isso acabou, deixa... meu irmão. Nossa. Cagou. Aí, acabou e cagou. Deixa aí já era, meu irmão. Acabou, mano. É isso. E você falar isso e falar assim, opa, não assisto mais. Né? Deus é muito tenso. Fui assistir o Exorcismo de Emily Rose na hora que passou isso, eu pausei o filme assim, parei, eu assisto. Tá, vou assistir, vou. Não é nada, não. Passei, mas... Passei 2 dias sem dormir direito. Uma colega minha, que assistiu o Exorcismo de Emily Rose, ela falou assim, sabe que essa obra aí é baseada em fatos reais? Olha só, no YouTube tem o verdadeiro exorcismo dela. Aí eu... O quê? Que pariu? Aí ela foi lá e me mandou um pedacinho, velho. Eu saí correndo. Legos. Nunca polegado. Milano. Corri muito, cara. Muito, mas muito medo, velho. Caraca, muito sinistro, velho. A mulher falando. Você correu pra mim? Ela te mostrou no YouTube? Não, velho. Eu te escutei e saí correndo e gritando pela rua. Ligando pros padres, falando assim, falando, qual é o seu problema? Pega o seu copo d'água. Coloca em cima da televisão. Coloca em cima da televisão. É. Embaixo aí vai estar o link do verdadeiro exorcismo de Emily Rose, tá? Mas clique só se você. Clique só se você tiver com vontade mesmo de ouvir, tá? Eu não sei quem é que vai me mandar o link, porque eu não vou clicar, tá? Alguém de vocês. Por quê, cara? Alguém de vocês acha. Por quê? Que eu não vou. Eu não queria rebaixar as coisas. Muito bem, você tem que dormir com as maiores. Sério, bicho, não precisa ter me lembrado disso, velho. Eu não vou mandar, já falei, hein? Tipo, nem eu. Sobrou pra Feige, a Feige vai pegar. Eu? Eu sou uma menininha, seus malditos! Vai na frente, Feige, vai na frente. Ah, que lindo, que bonito. Isso é uma coisa também que todo filme de terror tem, que as pessoas são absurdamente... Por exemplo, ela tem um senso de perigo zero. É, muito engraçado. É verdade. É. Assim, eles estão dentro de uma casa, do lado de fora tem um assassino que mata todo mundo, arranca sua cabeça, devora seu corpo, e mesmo assim... Aí eles vão lá ver se ele quer uma água. Vamos lá fora ver se ele tá lá. Pra que você vai lá fora? Não, não tem uma... As partes que são mais idiotas, que são clichês, que a pessoa tá correndo, aí ela bate a porta, e aí ela encosta as costas na porta, e chora e escorrega. É claro que filha da puta vai atravessar a mão na porta e pegar o teu pescoço. É sempre assim. Ai, é assim. Para! Ai, eu fico com medo. Então aquela... É muito clichê isso, velho. Aquela... E do nada, quando a música baixa, velho? Já viu, né? Ou quando ela aumenta muito. Ah. É. E tem aquela cena, você pode prever o susto vindo, né? Que tá, começou a cena, a trilha sonora já fica abaixando, já começa... Não, mas sabe o que é mais bizarro em filme de terror? É que a trilha sonora que faz você ter medo. Assiste um filme de terror mudo. Você não vai ter medo, porque não tem a menor graça. Aí é que eu me pergunto, na época do cinema mudo, como é que eles deviam fazer o filme de terror? Então, cara, assiste... Então, é porque mesmo no cinema mudo, tinha a música, né? Porque eles não conseguiam falar, mas eles conseguiam colocar a música por cima. E tinha sempre as variações. É, aí tinha a música de suspense, aí aparecia uma tela preta na tela e falava bem assim, ó. Eu vou pegar você. Aí corria, mostra correr. Era tipo isso. É verdade, era assim mesmo. Mas era bem assim, assiste o gabinete do Dr. Caligari, Drácula, era muito ridículo. Aí aparecia a menininha na cara, com a cara de assustada assim, aparecia na tela escrito assim, ó. Ah! Aí, entre parênteses. Entre parênteses, o Nobatopé é referido a grito. Tipo, os filmes de terror barra suspense seguem sempre a mesma receita. Se você quiser gravar um vídeo de terror, sei lá, um filme caseiro, siga essa sequência, meu amigo. Vá baixando o volume, isso. Depois venha com aquela cena de susto mesmo. Você vai, sei lá. Foi assim. E na hora do susto você coloca a música mais alta. Isso, aumente a música do zero ao 100 de uma vez. Siga o exemplo de Atividade Paranormal, meu. Que foi 1 hora e 30 de Abaixa, depois de repente tum, tum, tum, pronto, aí você se assusta. É uma coisa linda. Siga o exemplo para atividade para. A menina fala: meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Não, é pra você falar. Você tem que, quando você for interpretar, tem que falar que nem a mulherzinha. As mulherzinhas são sempre assustadas. É. Igual o. Isso. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí, tipo, tem o. Os clichês também, né? Que você tá na floresta sozinha, lá, a mulher está na floresta, e aí tem um monstro perseguindo ela, e ela começa a gritar, que nem uma idiota. Zorra! Onde está você? E aí o monstro fala, pega ela, óbvio, porque ela está gritando que nem uma maluca. Ela tá gritando, chorando, tropeçando na raiz de uma árvore. Sempre tem a raiz, cara. É sempre assim. Cai no chão. Isso é um fato. Ela vai tropeçar na raiz de uma árvore, vai cair no chão e o cara vai matar ela. Aí de nada ela dá um gritão, né? Quando ela, ela cai, ela dá um gritão. Aí ela vira duas vezes. Mas eu acho que a gente pode falar agora dos filmes de terror que marcou, né? Que são aqueles filmes... Que desde antigamente, né, que tem o Exorcista, que é de 1973, né, que dizem que foi baseado, né, em fatos reais. Então é um filme que me assusta muito. E é um filme de 1973, né, cara, se vocês forem perceber, isso é um filme de 73 que assusta muita gente até hoje. Pois disso. É, mas gente, olha só, eu tenho essa voz que eu não consigo fazer, e eu fico fazendo assim pros meus familiares. E aí, quando eu continuo fazendo tipo isso por muito tempo, as pessoas ficam realmente assustadas. Porque é realmente assustador. E aí, a minha mãe assistia. A minha mãe, ela ficou muito assustada. E o Buster também, porque além do que, o Buster começou a morar aqui em casa há pouco tempo, então ele não tava acostumado. Aí quando eu vi, a minha mãe e o Buster estavam chorando. Caralho! Faz a sua voz de agora e fala meu precioso, vai. My precious. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Caralho. Sai daqui, demônio. E aí eu fico fazendo essa cara maligna que tem toda uma envergadura, assim, é muito legal. Eu ainda vou gravar um vídeo em que eu vou ser possuída. Por esse espírito do mal. E só as pessoas que vão que escutam caramba vão estar avisadas. As outras vão ficar com medo. Vão ficar com medo, porque não escutam caramba, são burros. E aí vão ficar medo. É isso aí, galera. Vocês ainda querem um beijinho da Fê? É. Vocês ainda querem um beijinho? Quer que eu mande um beijinho pra você? Ô, galera, eu vou sair correndo. Soberano do mal, velho. Eu vou sair correndo rapidinho, tá? Daqui a pouco eu volto. Eu vou sair correndo rapidinho. Ah, não, gente, sou fofa. Glamourosa. Você é diva. Sou diva, fofa, muito legal. Imagina, não precisa ter medo, viu? É tranquilo. Agora sim. Outro filme que marcou também foi o Drácula de 1992. Oh. Ah, cara, eu prefiro o de 29. Mas Drácula tem milhares de versões por aí, né? Mas o. O Drácula é um realmente assustador. É. Mas a versão de 92 ela marcou mais por causa do elenco mesmo. É. É, mas é sempre que muda, né? Francis Coppola. Gary Oldman, quem não sabe quem é Gary Oldman, é muito famoso. Ele é o que faz o policial do Batman, Sirius Black do Harry Potter. Uhum. Ele é muito foda, ele é muito foda mesmo. E eu tinha falado de 73, 73 também teve a primeira versão do Massacre da Serra Elétrica, né? Que também foi baseado em fatos reais, que isso me deixa muito assustado, que eu tenho muito medo de alguém entrar com a Serra Elétrica aqui e começar a me matar. Tem mais medo dele cortar meu violão. Nossa, você quer outra coisa. Ô, oh, cara, você quer, Rafael? E Fer, de qual que é um filme que te assustou pra caramba? Tubarão. Ah, não, velho. É sério, gente. Eu tenho muito medo do tubarão. Muito, muito. Muito medo. E tudo bem que é tipo suspense o filme, mas o tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Sério? É muito medonho. Eu entro no mar e eu começo a ouvir instantaneamente aquela musiquinha. E aí eu começo a fazer o ah! E sair correndo, mesmo que não tenha tubarões. Aí aparece um salva-vidas gostoso. Não. Então a salva-vidas gostosa. Olha o Rafa fantasiando. Não, não curto. Olha o Rafa fantasiando. Ah. E aparece crianças que riem de você assim. E uma delas não, tá... eu chuto criancinhas. Sou má. Nossa. É, meu amigo, eu não curto homens, mulheres e chuto crianças. Nossa. Que a bom. Lady Gaga. É a Lady Gaga. Ai, credo. Ai, cara. Não. Existe filme de terror melhor do que o clipe da Lady Gaga. É, tudo a ver, né? Lady Gaga, terror, mesma coisa. Lindo. Não, cara. Mas você lembra que antigamente, quando saiu Pânico, né? Aquele filme Pânico, tinha muita gente que tinha medo, mas agora pra mim Pânico é quase um filme de terror, né? Porque existe a paródia e tal, mas eu tô falando do Pânico de terror mesmo. Eu tô ligado, eu nunca gostei daquele filme. Nem eu. Eu acho muito melhor a paródia. Né? Todo mundo em Pânico. Outro filme também que... Outro filme também que... Que eu me lembro que na época que ele lançou... Todo mundo foi ver esse filme no cinema. Meu pai tava me contando a história que na época dele, quando lançou esse filme, todo mundo ia ver esse filme no cinema, que era A Volta dos Mortos-Vivos. Eu nunca assisti. Uma esperança maníaca nesse filme, que os zumbis ficavam andando falando cérebro, cérebro. Aí eu, que diabo é isso? Mas tem dois filmes que eu queria citar aqui, que são dois filmes antigos, e que são muito, muito famosos, que é uma que é de 94, que é Entrevista com o Vampiro, que esse é famosaço. Esse é famosíssimo. E eu nunca assisti, vocês acreditam? Muito bom, por sinal. E tem outro que eu, quando assisti pela primeira vez, tive um cagaço, que foi A Bruxa de Blair. Ah, nossa, meio medonho. Porque A Bruxa de Blair, ela meio que inovou, porque tinham algumas gravações... Do, assim, de câmeras, como se fosse câmeras das pessoas que estavam vivenciando ali. E aí eu fiquei todo descobrindo depois é também assim, que é baseado em fatos reais, né, velho? Então, eles dizem, na verdade, que não é só baseado em fatos reais. Eles acharam aquela fita na selva. Pra você ver. Não, eu não acredito, mas. Cara, é o que eles falam. Eles falam isso no próprio encarte do coisa. Eles falam que, tipo, eram gravações que foram achadas e tal. Agora, nossa, se a gente for falar, cara, de um clássico atual do terror, a gente tem que falar de Jogos Mortais, né, velho? É verdade. Orra, né? É o orra que eu tenho que dizer. Eu tenho muito medo nisso. Porque os Jogos Mortais, além dele ter muito suspense e terror, ele tem uma trama por trás que é muito foda. É verdade. Não é o Chuck, que é um boneco assassino que corre atrás das pessoas, que dá susto em você. Eu tinha medo do Chuck. Tem uma trama toda por trás. E eu também. Eu tinha muito medo do Chuck. Numa cena que ele corta e ele... Numa cena que ele arranca a mão dele e coloca uma faca no lugar. Meu Deus. Eu não sou tão fissurado assim em filmes de terror. Na verdade, eu não sou tão fissurado em filmes. Eu gosto muito, mas o problema é que eu não vejo. Mas tipo alguém, vocês aí que assistiram, não sei se foi Jogos Mortais, acho que foi um dos primeiros. Alguém me explica aquela cena que estão os dois dentro do... Sei lá, dentro do negócio lá fechado... E os dois estão acorrentados, eles têm uma serra. Por que aquele indivíduo pegou aquela serra? Em vez de ele cortar a corrente, ele cortou o pé dele. Alguém me explica essa cena que eu estou entendendo. Não dava pra cortar a corrente, ele tentou. Uma serra não dá pra cortar a corrente. Ele tentou. Aquela corrente lá, mano, é a corrente que não dá pra cortar. É tá? Rádio. Não acaba com a graça do filme, mano. Beleza, então tá. Poxa. Corrente. É uma corrente incortável, legal? Ferrujada, toda porca, mas não dá pra cortar. Uma corrente de titã. É uma corrente de diamante, próximo. É uma corrente de adamante, pronto. Agora, Outro filme também que marcou muito, apesar de muitas pessoas não considerarem de terror, que é o Seven, Sete Pecados Capitais. Nossa, é muito foda esse filme. Nossa, né? Esse filme marcou minha história. E tem é um que eu assisti, que passou na Globo quando assisti, que foi muito assustador pra mim. Tipo assim, que não é terror, é mais suspense. Mas eu achei muito massa o filme, muito legal, mas assustador, que é A Casa de Cera, né? Ah, nossa, mano, é muito medonho. Você não gostou? Então, eu não fui muito fã desse filme, não. Por quê? Ah, não sei, velho. Mas eu cagou quando... nas calças. Assim? Eu não gostei muito dele, não. Cagou nas calças. Você tá muito escrota, né? a cena da Paris Hilton, cara. Que porra é aquela? E ela declarou que aquilo foi morte sensual. Ah, vai, pelo amor de Deus. Bem lógico. Vai se tratar, mas eu mulher. Mas eu gostei. Da cena da Paris Hilton? Não, do filme em si. Ah, tá, do filme, beleza. Ah, e da Paris também Hilton? Também gostei. Tem o Resident Evil também, né, gente? Mas ali é filme de ação. Nossa, cara. Não fala de Resident Evil. Não, mas é suspense. Você toma altos sustos durante Resident Evil. É verdade. Então, eu acho que o Resident Evil, assim, é muito famoso, né? Porque ele tem aquela mistura de ação com suspense, do zumbizão aparecer na sua tela, de repente o cara dá um tiro na cabeça ou o bicho morder ele, é muito sinistro, né? É uma mas, um filme, cara, de terror só. Mas, cara, Resident Evil, porque qualquer pessoa que joga Resident Evil odeia os filmes. É verdade, eu odiei os filmes também. Eu, então, sim. Cara, o filme, no geral, se você for ver pela... O filme é bom, não segue a história do jogo, mas o filme é bom. Seria muito melhor se seguisse a história do jogo. É. Isso aí, mas não deixa de ser bom, né? Mas, tem, aí agora tem uns filmes que são tipo a mesma temática, que é o Chamado. Nossa, o Chamado é Deus, velho. O Amigo Oculto, né? Que são aqueles Poltergeist, o fenômeno. Porra, tem alto, sério. Tipo, o Chamado e Amigo Oculto, principalmente Chamado 2, quando a menina vem subindo o poço e tentando sair de novo, aquela parte é uma coisa... Para! Aquilo... Para. Sua televisão ligada do nada no meio da noite, começar a chiar e aparecer um poço. Para, caramba! 7-10! Para! Ela fez de que tinha que falar. Você... com a voz de Smeagol dela. É, fala. Não vou falar nada. Oh! Oh, latinene! Tem muito filme que assusta muita gente. Esse... Eu e meu irmão, a gente sempre foi criança idiota. E a gente prefere que nossos pais, quando a gente ia dormir, a gente sempre pede pros nossos pais contarem histórias de terror ao invés de histórias do bem e carneirinhos felizes, né, irmão? É, ó, ele é idiota também. E aí a gente fica morrendo de medo, a gente dorme e morre com pesadelos. Mas lá, é emoção de ficar comigo. A vida dela é uma adrenalina. É muito legal. Um filme que eu assisti esses dias foi Contato de Quarto Grau. É bom? Nossa, eu me caguei de medo todinho naquele filme. Meu Deus, velho. E um filme também que tem os Sinais, né? Ficou muito legal também, eu gostei. O Mel Gibson. Que não é terror. Nossa, é suspense. Mesmo. É o negócio do copo de água, que o menininho sempre deixa um pouquinho de copo de água. Assim, muito força. É a menininha que deixa os copos de água. Ela fala que a água fica contaminada e fica deixando o copo de água em todo lugar da casa. E também tem um que já é meio antigo também, que é o Sexto Sentido, né? Nossa! I see dead people. Que eu vejo gente morta, né? Com que frequência? É. Todo tempo. Todo tempo. Nossa. Tem, ou todos os jogos do EA Games que fala Challenge Everything. Eu lembro dele. EA Games. Eu também. E também tem um que era o filme que era de 73 que eu comentei, o Massacre da Serra Elétrica. Aí eles criaram dois, né? O Massacre da Serra Elétrica de 2005 e o início, né? O Massacre da Serra Elétrica é o início, né? Os dois são muito sinistros. Eu gostei do início. Ficou uma história bem legal. Mas ficou muito. É muito sinistro esse filme, cara. É muito legal, é muito assustador. Tem um filme que eu vi também que é Os Estranhos. Nossa, um filme totalmente random que eu achei pela internet e fui assistir. A mão que balança o berço. Morri aqui. Que tem uns que falam que adoraram esse filme, já eu não gostei tanto, que é o Atividade Paranormal. Eu achei o filme uma bosta, só tem duas cenas de terror, uma hora e meia. Eu gostei daquele filme. Meu amigo falou que pra ele o filme passou em 15 minutos, saca? Tipo, foi tal, o filme acabou. Meu Deus, fiquei... Nossa, é muito tosco. Eu não gostei. Eu achei ridículo. E pra vocês verem, no Twitter, se vocês entrarem no Twitter, está como promoter aí, Atividade Paranormal. Parece, estão supondo aí que vai lançar o 2 e eu espero... Não, já está confirmado já que vai lançar o 2. Então já está confirmado que vai lançar o 2 e eu espero que surpreenda-me, porque sem brincadeira eu odiei esse filme. Porque, assim, no primeiro eles gastaram 15 mil dólares para fazer, faturaram 100 milhões. Se agora eles não fizerem um filme melhor... Hack é foda. Nossa, velho, que medo. Cara, eu gostei muito, e agora tu tá vendo os trailers do 2, que eu vi que é muito foda, cara, e vai dar muito medo em mim. E tem um filme que é mais ação, misturado com suspense também, que é Constantine, que é um filme muito foda, né? Constantine é sensacional, velho. Foda pra caramba. E tem um que não é aquela coisa, não é de terror, é suspense, mas mesmo assim eu gostei e assisti, que é Premonição. Eu curti até esse Premonição. Eu curti, não é aquele filme que eu me caguei, e nem que eu achei uma coisa, uma obra de arte. Curti. Só que é aquela coisa, Premonição 1, muito foda, o 2, legal, o 3, me contentei com ele, aí o 4, um pedaço de bosta imenso. O cara é sugado pelo ralo da piscina. É uma coisa que não tem lógica. Entendeu? Aí. Pedaço de bosta. Falando de pedaço de bosta, o Jim Carrey fazendo o número 23 não rola, né, mano? Nossa, não. Ficou muito doido aquele filme, velho. Porra, velho, mas o Jim Carrey, velho. O Jim Carrey é um comediante, velho. O Jim Carrey é humorista. O que você tá falando? O número 23. Filme de terror que o. De suspense que o Jim Carrey fez. Porra, não é ruim. Não, é bom. A história do filme é ótima, mas eu não consigo ver o Jim Carrey, velho, fazendo terror, velho. O Jim Carrey pra mim, velho, ele é o. Velho, o Jim Carrey pra mim, velho, ele é o Ace Ventura, velho. Ele tem que colocar a mão na bunda e fazer blá blá blá blá blá, velho. O Jim Carrey não pode fazer terror, mano. Essa cena. Nossa, velho, é um clássico. Jim Carrey, velho, ele tem que mexer a. Ele tem que mexer a boca, velho, e fazer. Coisas engraçadas. Tem um que é muito foda também, que é o Advogado do Diabo, né? Nossa, esse filme é muito massa, velho. Outro filme bacana também que eu vi foi Presságio, com Nicolas Cage. É um filme muito legal. Tipo, a menina, ela desaparece absolutamente do nada. E antes dela sumir, ela deixa vários números anotados, saca, na cápsula do tempo da escola dela e tal. Ah, eu vi esse trailer. Esse cara que é muito foda. Esse filme, nossa, é bom demais esse filme. Aí ele pega isso aí e depois ele descobre que nesses números que a menina escreveu tem tipo, várias datas de acontecimentos importantes, de desastres que iriam acontecer. Isso, e aí, tipo assim, a cada número representa a quantidade de mortes. É a data e a quantidade de mortes. Gente, vocês estão me assustando. Nossa, é muito louco esse filme. Véi, agora não sai mais da minha cabeça é Contato de Quarto Grau, velho. Não tem como não. Eu me assustei baldes com aquele filme. Me assustei baldes. Nossa, velho, foi muito. O mais tenso do filme é eles usarem a gravação original. Sabe? Tipo, que a mulher era uma psicóloga. Aí ela gravava todas as consultas dela. E as coisas só aconteceu quando ela estava consultando o cara, sabe, sobre efeito de hipnose. Aí. Sério? Nossa, tem as gravações originais, saca? Vem eu, o cara levitando na cama, meu Deus, eu vou morrer. Tem lógica isso não. Então, eu nunca mais vi um filme de terror. O último que eu vi foi. Qual foi que eu vi mesmo? Que eu nem lembro. Foi Arraste-me para o Inferno. Eu achei sensacional, mais ou menos assim. Eu sou muito exigente com esses filmes assim. Eu também já assisti esse filme, já. Eu sei lá, a história foi boa, mas aquela parte do bode falando eu não aguentei, eu achei de... Tem algumas. Cara, não, todo filme de terror, suspense, sempre tem alguma coisa que caga o negócio, que acaba virando uma comédia, assim, cara. Não, sem sacanagem, todo filme de terror suspense, eu não consigo um que eu não dê uma risada, assim. Sempre tem alguma coisa que caga em a parada do filme. Eu acho isso uma merda, mas eu acho legal também, porque acaba se tornando, não sei, eu acho engraçado, enfim. E eu tô esperando o 2. Ah, e tem também, velho, Fred versus Jason, né, cara? Nossa! E Fred Krueger e Jason são dois clássicos do terror, dois ícones do cinema de terror. Não, e de... cara, mas Fred versus Jason é uma grande piada. É verdade. Não é que é uma piada, é um aglomerado de metáforas e tal, que é sobre perversão e puritanismo, não sei o que lá, mas ficou uma grande piada. Sim, e a gente não pode esquecer também de falar que eu acho que é um dos principais, que é muito famoso mesmo, que é O Iluminado. O Iluminado, sei que filme que é. Nicholas, como é que é? Como é que chama o cara lá? Esqueci. Jack Nicholson. Que é o cara que ele é um escritor, né? Aí ele muda pra família dele, com a família dele pra um hotel, né? Vazio. E aí lá o bicho começa a ser atormentado por um monte de espíritos, sabe? Que assombra o local lá. E aí ele começa, véio, a querer matar a família dele. E fica uma perseguição lá, muito cabulosa. E o filme é muito sinistro, muito cabuloso. E é do Stanley Kubrick, né? Que é famosaço. Então acho que você deveria assistir, porque é muito bom. É um gênio, né, cara? Né? Ele e Stephen King. Gênio. Stephen King é um gênio pra escrever histórias. Nossa. Dele. Com certeza, porque é porque é dele, né? Uhum. Quem escreveu foi Stephen King e o Stanley Kubrick adaptou pro cinema. Agora, não sei se vocês viram, mas vai ter um remake de um filme antigo do Fred Krueger. Da primeira história. Do Fred Krueger, do primeiro filme, que mostra como que ele morreu e tal. Aí vai ter. Estão fazendo aí um remake dele. Eu quero ver como é que vai ficar. Agora, uma coisa também que eu odeio esses filmes assim, são finais alternativos, assim, que eu acho uma puta... Nossa. Da merda. É que nem Atividade Paranormal, que tem dois finais diferentes. Tem três finais diferentes. Três? Olha aí, quatro, tá vendo? Finais diferentes. Quatro. Daqui a pouco tem cinco, daqui a pouco... Nossa, finais diferentes! São quatro finais. É um que ela corta o pescoço, um que ela é morta pelo policial, um que ela desaparece, não é? E tem o outro que ela joga o cara na câmera. É. Quatro. Eu achei o mais legal que ela joga o cara na câmera. Aham. E tem outro filme também. Alô. Eu desses finais, um filme que eu assisti também, fiquei puto com esse negócio de finais, é. É 1408, o quarto lá. Ah, o 1408. Isso, 1408 lá. Ah, nossa. Eu odiei esse filme. Odiei, mas... Mas é medonho. É medonho, mas no final é ridículo, porque tem dois finais, e eu não gosto de filme com dois finais, porque eu porra, então, não sei, isso me deixa... Escolha, né, merda? Escolhe um e mostra. Escolhe, pois é. Agora, se mostrar dois finais, eu acho, eu fico puto com isso. No final, o cara morria, no outro... Ele era salvo do 4. Eu fiquei puto com isso. Gente, e aquelas teorias de que filmes de terror trazem desgraças e não sei o que lá? Nossa, aquela coisa, uma força negativa. Tipo, não, que é sério que o coiso lá morreu, várias pessoas morreram na gravação do... Ah, não, isso tem no negócio da gravação do filme, do Exorcista, o início. Eles falaram que 6 pessoas morreram, e teve umas 10 que ficaram loucas e foram pro manicômio e blá blá blá. Mas é mentira. Não tem como não. Então, mais ou menos mentira, que houveram mortes, realmente houveram mortes. E agora a gente tá falando disso, a minha porta começou a agir sozinha, tá legal? Esse tipo de coisa acontece. Eu não tô zoando não. Isso, portas batendo, luzes piscando, coisa do tipo. Olha assim. Lá. Ai, era meu irmão, que idiota. Ele tá rindo na sala, feito imbecil. Ai, que raiva. Eu vou te bater, criança. É, outra coisa que assusta também é irmão, né? Irmão, essa, né, pegadinha aqui, ele repetiu, essa pegadinha foi muito chocante. Yeah, yeah. Pegadinha do Gabriel. Pegadinha do Belzinho. E, galera, mais alguma outra história aí pra gente encerrar no nosso cast? Ah, tava tão legal. Eu acho que é isso mesmo. Beleza, vamos encerrando. Acho que é isso. Vamos encerrando. É tudo, pessoal. Vamos encerrando o cast aqui então, galera. Espero que você tenha acompanhado esse cast por volta de, sei lá, a partir de meia-noite, que é sensacional. Beleza, vamos encerrando por aqui, por favor. Conclusões. Começo com você, Rafa. Pois é, né, cara? Então, em relação a essas paradas de filme de terror, o que eu tenho a dizer é que eu ainda tenho muito medo, mas mesmo assim, mesmo você ter medo, porque ser humano é imbecil, né, velho? A gente tem medo, a gente fica assustado, a gente não consegue dormir à noite, mas a gente quer assistir. Mas mesmo assim, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia e são coisas que nós vamos ter que estar aí acompanhando a vida inteira, né? Porque, querendo ou não, nós vamos assistir porque a gente não consegue resistir a um bom filmezinho de terror com a pipoquinha jogando para o alto. Isso. Jogando para o alto? É, no susto. Ah! Ah, jogou pro alto. É verde. Oi, então. Eu não tenho medo de nada, mas eu finjo pra parecer socialmente aceitável. E essa é a minha confissão do dia. Nossa. E o Octa falou? É, isso tudo aí. Filmes de terror, filmes que marcam a nossa vida. Nada melhor do que você juntar sua família, sentar na sala, assistir aquele belo filme de terror e ver sua mãe com a cara de susto. São aquelas famosas histórias que o povo conta. Coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas é isso aí. Boa noite a todo mundo. Excelentes pesadelos. E até o próximo. E se o cara estiver nos ouvindo de manhã? Então, bom dia a todo mundo. Boa noite, quando você foi dormir. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Tenha ótimos pesadelos, um terrível dia. E pronto. Isso. Muito bem, assim. Eu acho que é melhor. Então, terminamos por aqui, galera. O cast de, sei lá, suspense, terror. Noite de terror. Tranquilo? E não perca o próximo cast, beleza? Com um tema aí, beleza? Dê sugestões de temas também nos comentários que você irá fazer agora, clicando aí embaixo. Isso mesmo. Beleza? E, galera, espero que o Tucci talvez esteja aqui conosco no próximo cast, beleza? Tucci, a gente sente sapato. Enfim, é verdade. A gente sente sapato, cara. Isso. Então, até o próximo cast, galera. Faluras. Fui! Pega um copo de água pra mim. Pegarei um copo de água benta para você. Sai, capeta! Sai, irmão. Sai, irmão. Sai, irmão.